venga con dientes que sea de fe. Estamos aqui em mais uma Zilla Castro. Aqui é Joel Suki e eu também prefiro sucos de laranja. Nossa, que mano? É, nossa, da onde tu tirou cara isso? Cara do Ken and Kel, né? Ele é vivo. Aqui é o Defesa e. Foi uma das melhores. Não, cara, tá porra. Aqui é o Bala e morra, ceia, seu viadinho! Passou, passou, essa é melhor. Quer ver? Aqui é o Jota e ninguém nunca será como o Galion. Como é? Deu nada, mas beleza. E eu sou o Neto Maru e quando o vilão é foda mesmo, ele entra pra equipe principal. Olha aí. Verdade. O Galion entra pra nossa equipe principal também. Nossa. Ó a regra. E no episódio de hoje vamos falar sobre os vilões dos animes. Nível japonês, né? Agora. Pois é. E vamos lá pros e-mails. E vamos para mais uma semana de mensagem da Caixa. Vamos lá. E vamos para os recados, Neto, dessa semana. Para começar a semana bem, né? A gente não pode deixar de continuar convidando o pessoal a acessar a nossa página no Facebook, né? Sim, a gente continua falando sobre a página, né, cara? Que a gente tá lá semanalmente. facebook.com/azileitor. Mais do que semanalmente, né? Eu diria que até diariamente a gente tá lá comentando, postando fotos. Sim. Falando com a galera, né? Sim, a galera pode procurar os nossos perfis lá também e adicionar a gente, né, cara, pra falar com a gente e tal. Isso é até bem comum, cara, a gente fala com o pessoal, os nossos ouvintes e tudo mais, a gente não tem essa besteira não. Pode adicionar lá que a gente tá quase 24 horas por dia online, né. Pois é, e siga também a gente lá no Twitter, né, cara, o @azileitor, que também a gente responde as coisas por lá quando a galera posta, né, e tal. São os dois canais aí que a galera tem pra falar com a gente, né? É, pra quem quer conhecer melhor, né, o desocupados que fazem parte da equipe do Azileito, procure lá a gente, né? Pois é. Até porque se fosse pra gente deixar o link, né, já com os nossos perfis, não teria graça, né? Legal o cara sair caçando, né? Pois é, véio, barba sair desse jeito aí, véio. O cara tem que ir atrás, né? É porque agora saiu a moda, né? Antigamente qualquer tarefa era easter egg, né? Pois é, né? Aí fica aí, um pseudo easter egg. Você tentar encontrar os nossos perfis e todo mundo que conseguir encontrar, a gente adiciona lá. E a galera também tem que acessar o azileitor.com.br acima de tudo, né, cara? É um mínimo, né? O mínimo, né? O cara, é o mínimo. O cara que acessa o Face, acessa o Twitter, tem que ir lá pro site também, né? É, cria vergonha na cara, né? O cara dessa idade não acessa o site do Azileitor. Pois é. E outra coisa que a galera tem que fazer também, que a gente acha importantíssimo, né? Comprar através dos links do Submarino, né, cara? Os banners lá. Inclusive, isso aí merece um destaque. Todos os ouvintes do Azileito estão de parabéns, porque esse último mês agora, desde que a gente abriu a parceria com o Submarino, as vendas melhoraram exorbitantemente, né? Foi, cara. O negócio é impressionante mesmo, cara. Porque o Submarino, ele tem a vantagem dele ter qualquer coisa, né, dentro da loja deles e tal. Se você quiser entrar pelo banner e comprar, sei lá, uma geladeira, um fogão, porra, cara. Porra, cara, eu olhei esses dias, mano, um ouvinte, esse aí é um ouvinte gold, mano, o cara comprou um Xbox, mano, pelo link, porra. Pois é, cara, e a galera tem que comprar também, cara. Você sabe? Não, é. Isso aí não custa nada, o cara economizou uma grana, o cara mandou, foi um e-mail pra gente, rapaz, eu entrei no link de vocês, economizei aqui, foi uma grana, deu pra me comprar, foi um controle a mais do Xbox. e tal. Pois é, cara. Não, e foi foda demais, cara. Porque realmente a gente viu que aumentou ali quando a gente fez a parceria com o Submarino, né? Pois é, não, mas isso aí realmente a gente tem que agradecer. O pessoal tá de parabéns. Tá realmente se lembrando do azileitor.com.br na hora de fazer suas compras pela internet, né? Pois é, e se você... Lembrando, né, cara? Se você quiser comprar qualquer coisa mesmo, livro, jogos, eletrônico em geral, DVD, qualquer coisa, cara, entra lá no banner, né, do Submarino, dá uma procurada lá e compra através dos links do Submarino do Azileitor, né? Que você nos ajuda e a gente lhe ajuda, né? Pois, pois é, é fazer rir, tem que fazer rir, né, cara? Pois é, cara, a vida é assim, né? E a gente vai continuar com a campanha da galera indicar o Azileitor para 7 amigos, que essa é importante também, né, cara? A gente aumentar a audiência e tal. Sei. O nome técnico disso aí é marketing multinível, né? O AzilaCast passado 105 foi o que teve mais downloads, né, cara? Da história do AzilaCast, né? Isso aí já era até um pouco esperado, né? Tinha muita gente pedindo, a expectativa em torno disso aí tava gigante, né? E a gente só tem a agradecer porque realmente os ouvintes atenderam as nossas expectativas. Ah, realmente isso aí a gente tem que dar o nosso muito obrigado, né, cara? Porque foi, puta, cara, foi uma coisa assim impressionante. Nas primeiras meia hora já tinha ultrapassado um número exorbitante de download. Galera, tudo é Sr. Pinóquio e tal, não sei o quê. E o Sr. Pinóquio ainda fez aquela brincadeira, né, mano? No Facebook, né? No cara site. Falando, né? A galera gostou, né, cara? Teve muito curtir também, né, cara? Foi muito foda o Sr. Pinóquio ali. O Sr. Pinóquio é um cara escroto, mas muito gente fina, cara. Pois é. Não é à toa que ele é um dos mais queridos do programa, né? É, ele e o Isaías, né? Uma das coisas aqui que já tá virando costume e tá muito maneira é a arte dos ouvintes, né? Mandaram aqui mais uma foto pra gente da série Membros do Azileitor na Praia, né? Olha aí, ó. Dessa vez o Laerme e o Dede Runner flagraram os Cheetos na praia, né? Daí tem aí a foto, né, cara, do flagra dos Cheetos na praia, né? É, a foto eu achei, inclusive, fantástica. Eles mandaram um recado também dizendo que estão atrás dos de mais 10 participantes pra poder fazer o calendário, né? Não, mas tá muito foda a imagem. É impressionante como o pessoal tá conseguindo essas fotos, né, cara? Porque o Cheetos é um personagem misterioso, né? Pois é, meu bicho, ele é reservadozão. Pois, né? É, cara, é um cara meio introvertido e tal, não é fácil você encontrar ele. Os caras conseguiram a foto e o flagra dele na praia, né? Tá aí no link. Ficou massa, né, cara? E vinhem mais, né, cara? Faça mais. Não, pois é, aí. Se você avistar algum dos membros da Azileitor em alguma situação inusitada como essa, fotografe e mande pra cá, que a gente vai ter o maior prazer em divulgar a vergonha alheia dos nossos amigos aqui, né? Exatamente. E vamos para as vaziladas! Dessa vez sem vaziladas mais uma vez, né, cara? Porque a gente tá foda pra cacete, né? Pois é, o cara chega num nível que errar já nem existe mais essa parada. Pois é. O cara já transpôs esse nível de escrotidão. É muito provável que esse vai ter, né, cara? Vazilada. Mas... Não, esse aqui a gente vai provocar ódios e amores, né, dos ouvintes. Aí vamos ver o que é que vai rolar. Vamos lá. Primeiro e-mail, Jonathan Sagara, 17 anos, desempregado, Fortaleza, Ceará. Aí sim, nossa. Hein? Aí, meu amigo, nós estamos juntos. Nosso ouvinte já é antigo, né, cara? Jonathan. Fala, galera, vazilada. Não, mas só tem uma coisa a dizer, que o cara tem 17 anos, mas na verdade ele poderia ter colocado que ele é só estudante. Pois o é. Cara foi sincero, né, mas tá certo. Pois é, já tá pensando no futuro, né, cara, bicho aí. Fala, galera zelada, estava ouvindo o cast 105 e quando o Neto comentou sobre o amigo, do amigo dele que foi assaltado por um cara em uma moto, me lembrei de uma história bem curiosa que aconteceu comigo. Aí lá e vem, ó. Aham, vamos lá. Lá estava eu voltando para casa depois de uma tarde de RPG, quando um cara vem se aproximando em uma moto muito bonita, não aparentando ser perigoso. Imaginei que ele fosse pedir informação sobre o nome das ruas próximas ou coisas do tipo. Isso é uma parada invocada, né? Normalmente quando o cara anda na rua, assim, nesses bairros residenciais à noite... O cara fica com mais receio dos caras que passam de bicicleta, né? O cara nunca imagina que o cara numa moto vai parar pra lhe assaltar você estando transitando, né, pela rua. Pois é. Então parei para ver o que ele queria, eis que o cara fala. Ei, Mar, passa teu dinheiro aí. Aí o Jonathan disse: tem dinheiro não, ó chapa. Já é isso, velho. E essa mochila aí, tem nada aí não? Não, tem não. E tu, vem da onde? Da casa de um amigo meu, tava estudando. Estudando, olha. Tu se liga que essa assaltante é quase uma Marília Gabriela, né? O bicho querendo saber de tudo da vida do cara. Pois é, né? Olha a pergunta do cara. Tu faz faculdade aonde? Fazendo a entrevista mesmo, né? E aí ele responde: não, nem estou no ensino médio ainda. Na escola tal aqui perto. Quer dizer que não tem nada em ti, não, hein? Não, tenho não. Ei. Eis que ele levanta a camisa e fala: pensa que é brincadeira, olha o tamanho do ferro aqui, vigi. A história tá seguindo pro outro rumo, né? Os caras levantando a camisa e tal, mostrando uma parada pro outro. Então eu vi o revólver na cintura dele, então fiquei nervoso. E nessas horas a gente pensou uma coisa muito louca. Olha aí, meu, que... me imaginei correndo e o cara atirando em mim. Me perseguindo com a moto, otário. Então eu entreguei meu celular, já muito triste, e ele fala: olha aí, meu celular bom, eu tô pedindo é dinheiro, né, celular. Ah, não, mas peraí, o cara quer dizer que o ladrão rejeitou o celular, mano, tá de sacanagem. E o cara disse: não, mas leve aí. Que se eu levar? Aí o cara disse: é seu, mano. É isso, mano. É, pois vai embora, hein. Aí dentro, mano, já vê isso. Lá tá doido, mano, diálogozão, mó loucura aí dos caras. É do jeito aqui, mano. O final mais interessante seria o Jonah pedir pra dar uma voltinha na moto do cara e roubar a moto desse bicho. É. Eu saí andando muito triste, porque o cara não tinha assaltado ele, né? Imaginando o que diria aos meus pais. Quando eu ia chegando na esquina, esse cara chega perto de mim de novo e fala: ei, mano, toma aqui teu celular, era brincadeira, olha aí, mano. Brincadeira, já vi isso, ué. Cara, viu que o celularzão era fuleiragem, velho. E o cara nem aí pra tu ver, mano, como o celular era fuleiragem, esse bicho não botou nem o modelo, velho. É mesmo, né, o cara não quis se comprometer aqui, né, porque o... Jonathan aí tá na idade de pegar a mulher, né? Se ele se queimasse aqui, ia ficar ruim pro lado dele. Nessa hora, minha mente ficou muito confusa. Não sabia se chamava o cara de filho da puta bem alto e saía correndo. Então, preferi ficar na minha mesmo. Que aí o cara já criou coragem, né? Mano, esse bicho tá de putaria, velho. Aposto que se o Malaca não tivesse de capacete, ele, o Jonathan ainda dava uma daquelas mãozadas estilo Renato Aragão. Assim. O cara dá tá um rodando. Assim, mano. Pois é. Bem, é isso aí, galera. Ora bem, é isso aí, galera. Aí dentro. Até a próxima. Espero que a Zila me ajude a encontrar um emprego. Pois acabei de terminar o ensino médio. Olha aí. Tem uma regra clara aqui no Azila que o mínimo o cara tem que ser maior de idade, né, mano? Que aí é milagre. O cara não estuda. Não é maior de idade que é um emprego, porra. Não é também assim, não. Ah, mas tá dizendo aqui que no dia 5 do 5 ele completa os 18 anos. Aí... Ah, então continue acompanhando a gente aí que a partir do segundo programa de maio a gente pode fazer alguma coisa por você. Até lá. Pois é. Próximo e-mail aqui é do Júlio César, 26 anos, São Gonçalo, Rio de Janeiro. É. Bom dia, galera azulada. Boa noite, né? Porque aí, afinal a gente grava de madrugada. Pois é. Teoricamente seria bom dia, não? Porque já passou da zero hora aqui. É, né? É por aí, beleza. É uma boa madrugada, né? Pode ser também. Exatamente. Fala, gente. O cast 105 estava realmente muito bom. Eu estava ouvindo e acabei lembrando de uma história que se passou na minha infância. Uma vez meu pai me deu um presente, um revólver 38 do Rambo. Aí sim, viu, mano? Inclusive esse 38 do Rambo, cara, até hoje é uma das melhores réplicas do 38 real que eu já vi aí no mercado, cara. É, era um 38 quase de verdade, mano. O mesmo peso, o mesmo... Se fosse em outros tempos, uma negada assaltava brincando, sabia? Com esse 38zão do Rambo aí. Ora, até dois. Pois muito bem. Eu brincava com aquilo. Meu pai sempre comprava as espoletas pra eu ficar atirando e tal. Era muito bom. Então, um dia, um primo meu... Ximário. né? Viu a minha arma e a pediu emprestado. Eu falei que não. É claro, né? O cara com a pistola do Rambo vai. E tu sabe que é uma coisa também massa, mas daqueles tempos? É. Que até então não me lembro do Rambo usar um 38, mano, nos filmes dele. Você lembra? Eu também não lembro, não. Ele lembra. O cara aceitava uma boa, né, amor? Rambo é foda, um 38 dele também deve ser foda, né? Eu quero fazer essa assimilação. É, tem o arco e flecha, né? A faca, mas o revólver ali. É. Pois bem, e o nosso querido amigo Júlio César disse que claro que não emprestava, né? Uma 38zão do Rambo e tal. Que eu não conhecia nem esse malaca direito. É um mala do meu primo, falou que eu podia emprestar, que o cara era gente fina. Gente fina, olha, velho. Então eu fiz a burrice de emprestar. E é burrice mesmo, viu, cara? O indivíduo se chamava Chiquinho e demonstrava ser discípulo dos mestres Senhor Pinóquio e Isaías. Vixe, Mari. Pois bem, ele sumiu das redondezas depois disso. Então, uma semana depois, ele apareceu lá em casa e eu perguntei do meu revólver. Ele disse que queria ficar mais um tempo com a arma e tal, e que deixaria um minigame dele como garantia lá em casa. E aqui abaixo tem a foto do minigame que ele deixou. Minigamezão fuleira, né, cara? Aqueles de 1,99zão, né, que a gente comprava ali. É, aqui os ouvintes podem clicar aí no link pra conferir o minigame, mas... Sabe que até eu acho que naquela época esse minigame aqui era razoavelmente irado, sabia? Não, que é diferente daqueles que é só os bloquinhos, né? Eles têm... É, esse aqui tinha uma certa emoção. Clique aí na imagem se você não conhece. Uma certa emoção. É, e tire suas próprias conclusões. E nessa o meu pai passa. E já estava brigando comigo todo dia porque eu não tinha cuidado com as minhas coisas e tal. Resumo da história. Nunca mais vi a porra da arma. Ele disse que perdeu, que sumiu da casa dele e tal. Até hoje vê se esse cara pela minha vizinhança. Aí tu percebe que o Júlio César é pouca coisa rancoroso, né, o cara? Pois é, né? História se passa no mínimo há 20 anos atrás. O cara tá até hoje, né, com raiva. E o cara ainda olha torto, né, quando esse bicho passa no meio da rua. Pois é, cara. Aí, mas é uma arma do Rambo, né, meu? O cara tem todo o direito de ficar amargurado ali. Pois é. E também nem lembro o fim que teve a porra do minigame que ele deixou lá comigo. Bom, é isso aí, asilados. Não se preocupe com tipo como Isaías e Senhor Pinóquio, porque eles têm em todos os lugares. Pois é, né, cara? Senhor Pinóquio e Isaías aí. Isso é uma triste realidade da vida, né, cara? Pois é, né? Porra. E o próximo e-mail é o Barão Ferreira, 22 anos, Fortaleza, Ceará. Um nobre diplomata do álcool. E o cara, velho? Isso aí joga no time do Manel. Nunca tive o prazer, barra azar, de conhecer um Senhor Pinóquio na minha vida. Que pena, né, pra ele? É, pô, o cara não teve infância, mano. Nunca teve nada roubado de uma amiga, aí é foda. Ou que azar, né, mano? Porque vai que ele encontra, né, daqui pra frente. Uhum. Mas tem joias raras. Tipo um torcedor do Ceará no meu ensino médio contava umas histórias do tipo a do frango amigo do ferrolho. Uma delas foi uma vez que o mentiroso e alguns amigos estávamos falando de viagens e tal. Eram histórias cômicas e vergonha alheia. Chegou a hora que o mentiroso foi contar a dele. Aí ele disse: cara, já vim do Piauí pra Fortaleza. E o cara disse: é mesmo, velho? Como, velho? A cara é... Como é? A cara é foda, que ele disse. Beleza, né? Eu devia ser que o cara era feio, né? Não, mas a cara do cara é foda. Um dia de skate dá pra vir da fronteira do estado pra cá, mas tem que pegar umas ladeiras. Aí, os caras chegaram... Não, curioso, eu pariu. Não, porque o legal, mano, do cara que mente profissionalmente, é que ele bota uns gueri-gueri, né, pra não parecer com a mentira escrota. O cara, não, mas tu vem, quer dizer que tu vem da fronteira, sei lá, do Paraguai pra cá andando, ele é. Não, mas não é essa moleza não, porque o cara pega umas subidas, né, e tal. Pois é. É, mas a gente pode começar pelos animes mais paias, né, velho? O Bleach ali. Caralho, vou comer teu c... Cara, me venderam o Bleach errado, mano. Chora, velho. Mas a Bleach é a primeira temporada, mas o resto não existe, não. É, não, Bleach... Bleach até a terceira, cara, é boa. Bleach, não, a terceira é quando salvam a Hulk ali. Me disseram que quando o cara tira o tapa-olho do olho dele, acaba o desenho. Cara, eu não faço mais essa porra, vai embora. Não, mas vai, porque a foda do Bleach, velho, porque o Jin tinha chegado pra mim e disse: sei, mas assiste aí que é massa e tal. É igual o Yu Hakusho. Vixe mesmo. Vixe, deve ser massa mesmo e tal. Aí quando eu pego, eu falo: é isso aí, Jin, mano. Aí, não sei o quê. O cara querendo pedir o dinheiro de volta, né? É. São os capitões, né? Ah, mas o Bleach tem uns vilões fodas, cara. Os capitões ali do da primeira saga, pode ser considerado chefões? Os capitões são da segunda já. Primeira saga ali é na cidade. Era horror, né? Só horror. É. Ah, mas aqueles ali não valem, né, mano? Só os follow, velho. Vale, mano. A primeira temporada é aquilo ali. Nem que dizer que no caso que o ritmo é a vara volume é o primeiro vilão. Ah, é isso. Vara de quem? Aí, mano. Vara volume. Vária. Ah. Porque os Hollows, mano, ele é como se fossem os bonecos de massa, mano, da primeira temporada do Power Rangers. Isso aí que foi uma comparação boa, viu? Dois bonecos de massa, mano. É. Mas eu senti falta da Rita agora, então. O Zordon. Boa, meu irmão, o Zordon é. É, mas porque. O Zordon tá apresentando o CQC agora, né? É, não. CQC. Como é que é, mano? Eu sempre acho aquele cara do CQC igual o Zordon, igual o cara do Castelo Rá-Tim-Bum, que queria o castelo. Mas é ele, mano! Eu pensei que você ia dizer que achava ele muito parecido com o professor Tibúrcio também. Então, os Hollows ali não pode ser considerado, porque os Hollows é aqueles caras que entra só pra poder morrer e tal, no episódiozinho. Vilão mesmo é o Aizen, né? Do Bleach ali. Mas é o vilão do Nintendo aí. Aí tu dá um spoiler desgraçado pra quem nunca assistiu, né? Cara, que merda, né, cara? O Bleach já tá decadente, que são uma porra, mas a única já saga acabou, né, cara? O cara não quer assistir. Quem? Já saiu da televisão, é só papel essa porra. Não, acho que já acabou, o mangá também acabou, não? Vixe Maria, estão vendendo churros, pra eu tô botando a mão no peito aqui, eu vou admitir. Eu leio Bleach. Não, nossa, ainda existe. Cara, não, ainda existe. Deus, cara. Só um aviso aqui pros ouvintes: quem nunca assistiu os animes que a gente vai comentar, se lascou. Aí tu fala isso depois do spoiler, né? Tu devia ter falado antes, cara. É pra começar bem, mano. Começa logo dando um spoilerzão. Quem não assistiu até a primeira temporada se fudeu, né, cara? Então a Aizen só vira inimigo depois da terceira. Ah, mas os capitões ali são inimigos deles também, né? Não, são não. São, mano? São não. São ou não são? Matar eles, mano. Claro que não. Eles não estão atrás de matar os capitães. Os capitães estão atrás de matar eles. Então, sim, tu acha que é uma defesa natural? Não, vamos supor, tá em casa. Aí o cara invade tua casa pra fazer alguma coisa na tua casa. Aí tu vai atrás de matar o cara. Quer dizer que o cara é teu inimigo? Não. Eu acho que é. É mesmo, agora eu fiquei dividido. Então agora é o anime dos viados, só recebe. É o quê, mano? Na visão dos heróis, eles são vilões, mano. É porque a gente tem a visão do Ichigo, que é o principal. Tá? Ichigo é o Lourinho, né? Os caras do Bleach que eu acho mais massa é o Zaraki, mano. Que eu acho ele foda demais, mano. Nunca mostraram o poder dele, né? Real, mano. Posso dar um spoiler? Já contaram quem é o vilão, né, mano? Já caiu na lama, já, mano? Ninguém lá lê mais isso aí, não, mano. É. Alguém lê, cara. Alguém lê. É ele, cara. Só ele lê. Essa porra é o caso dele. Vai lá, vai lá. No último que eu li, finalmente ele aprende o nome da espada dele. Vixe, eu vou voltar até agora, ó. Alzheimer Modion. Agora, ó. Puta merda. Agora a série ficou boa. Ou seja, agora ele sabe usar o Shikai lá. A bancar, talvez. Não, o nome é pra aprender o Shikai. Você tá bancar já esquece. Ele vai aprender o Shikai, cara. Tá no final de mangá, mas ninguém não liga pra isso, não. Bota tudo logo. Aquele cara que é o último capitão, como é o nome dele, que tem o cabelo preto. O irmão é da Rukia. É, o irmão da Rukia. É o Kuchikiru. Yukai, não? Yakuya. Kuchikiru. Yakuya. É, aquele bicho ali, a luta dele contra o Ichigo foi foda, mano. Foi maneiro ali. É, agora ele. Agora, aquela luta ali foi meio plagiada, mano. Foi não, mano? Porque todo mundo diz que aquela luta ali foi copiada do Rock Lee vs. Gaara. Como é? Rock o quê? Aquela luta, pô, foi toda. Eu não sei se foi baseada, né? Mas muito parecida na luta do Rock Lee contra o Gaara, mano. Você não, não tinha areia, não tinha areia. Não achei nada a ver, viu, cara? Nada a ver, tu tá de putaria, mano. A luta do Rock Lee era o cara, o Rock Lee voado na velocidade. É, porque a bancada do Byakuya era ele fazer aquele negócio das espadas, da defesa perfeita e tal. Ah, então tu tá dizendo que todas as luta que o Luffy usa o Second Gear é plágio, né, da luta do Gaara contra o Rock Lee, porque ele ficava pra caralho. Não, seria se o Luffy usasse o Second Gear e o as pernas. O crocodilo ficasse usando um escudo de areia e a, movimenta na areia pra se defender. Aí seria bem parecido. É porque é quase como se fosse a mesma estrutura de luta, né? O cara da defesa perfeita versus o cara da velocidade máxima, né? E até porque, cara, na época a gente acompanhava, acho que simultâneo, né? O Naruto e o Bleach. As lutas foram com intervalo de tempo curto, até eu acho, sei lá, a gente viu a do Rock Lee. Na época que saiu, o pessoal ficou tudo instigado, né? Porra, uma luta zona máxima, não sei o quê. Aí, 2-3 meses depois, eu acho, sei lá, saiu essa do Bleach. Pois é. Aí, o cara, a comparação foi inevitável. Era muito parecido o estilo deles lutarem e tal. Sim, eu, pessoalmente, não vi nada não. Não tinha nem notado até vocês falarem agora, mas... Agora é ideia. Agora realmente... Quer ver, Farroteste? Farroteste, assiste o... Ah, por dar uma olhada. Da luta dos dois, pra ver como tem altos graus de semelhança. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil! Agora, realmente, a luta... A virada que o Aizen dá no final dessa saga é massa, viu? Que caralho, bicho. Ninguém percebeu nada, né, mano? No anime inteiro, velho. Até ali, o vilão mais massa é o Capitão 10. Eu já fiz cosplay dele. Se não fosse... O Dragãozinho Gelo. Sim. É, mas eu não vejo essas coisas todas do Hitsugaya, não, ó, mano. É. Eu acho ele massa. Aí, mano, que o Jota é putinha dele. Esse bicho só é meio emburradozão e tal. É aquele estilo do cara que é o fodão, mas é na dele, não sei o quê. É, lembra o Riei, né? Não, o Riei pelo menos é escroto. O Hitsugaya, o bicho é todo meio sem coragem, assim. O Hitsugaya, cara, o interessante dele é que ele tenta administrar tudo aquilo, que todo um peso de ser um capitão, e ao mesmo tempo ele é uma criança, cara, né? Então, tipo assim, é muita coisa pra administrar. Então, ele tenta ser emburrado, tenta ser daquele jeito, porque ele vê que ele precisa ser daquele jeito, entendeu? Porque ele precisa crescer pra tentar usar 100% do potencial dele, entendeu? Porque cara, ele acha que ele tem uma... É, não, porque se tu... Não, pode ver isso, cara. Ele, tanto que ele, tipo, nenhum capitão anda direto com o seu segundo, né? No comando. E ele anda direto, cara, com ela, porque ela... O que será, hein, mano? O que será? Anda em cima, o do tapa-olho anda. Que é, é, mas tô dizendo assim, que tipo, é que fazendo o seu trabalho real e não praticando no meio do mundo. Quer dizer que um cara que é infantil escolhe uma tenente daquelas, né? Rapaz, eu quero de tenente aqui e tal, sou um cara muito puro, mas eu vou escolher aqui a garotona, qual é o nome dela? A Tsunade, né? Parece a Tsunade. Ué, mas o nome da mulher... É, aquela lá. Esqueci agora. Aquela lá. A Rangiku, não sei o que lá. É, mas esses caras aí de poder de gelo, mano, nunca foram bons, não. Até é doido, né? Tu é doido. Mas um dragão, meu amigo. Um dragão! Acho, capitão, mano. O que eu acho mais foda ali é o Gin. Tu é doido, mas esse bicho é muito massa, mano. Aquela primeira aparição que ele faz, mano, todo escroto ali no portão. Os caras querendo invadir, esse bicho vai se afastando. Aí usa o Chikai lá dele, mas rebola os caras longe, só uma porra e ainda dá um tchauzinho, mano. Bicho é escroto. Esse demais, aí é do olho fechadinho, né? Sim, é. Dá um tchauzinho. Ele, usa, ele é um ele podia ser um bom, é, não. É um centopé, é uma lesma, sei lá, que ele cria, né? Não. A Chikai dele faz a espada dele aumentar. A Bankai dele aumenta mais ainda. É só isso. Não, mas a Bankai dele, né? A parada que a Bankai dele se desintegra e se integra onde ele quiser. Deve estar pensando uma parada dessa. Que história é essa aí? É, não me lembro. A única Bankai que desintegra é o Kuchiki. Kuchiki Byakuya, não? Que vira pétala de cerejeira. A dele eu me lembro que é um lance de desintegrar, mano. Que é outro spoilerzão foda, mas quando ele vai pegar o Aizen nessa parada, os bichos, não, mano, o segredo aqui da espada não é que ela, vamos dizer, se expande infinitamente, ela é que ela desintegra e materializa onde ele quer. É por isso que dá o efeitozão de... Então esse bicho aí é fodão, né, velho? Não lembro muito disso. Porque o cara desintegra a espada e materializa no rim do cara. Fudeu, né? Parado aí. Pedra no rim. Pedra no rim. O cara pra urinar isso aí, meu irmão, vai ser difícil. É, mais um ponto pra ele em crueldade, né? Mas o cara matar uma pedra no rio, aí realmente o cara vai mijar na valha, viu, bicho? Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil! Ah, já que a gente puxou ali o negócio do Naruto, os vilões, o Gaara pode ser o vilão, né? Foda ali do Naruto. Cara, é. A primeira temporada saga dele foi. Ah, no começo, mano, não tinha quem derrotasse o Gaara nem a palma, acho ali. De vilão bom é o primeiro, que é o Zabuza. É, o Zabuza é o melhor vilão do Naruto. É o melhor vilão. Aonde, velho? Nunca, ele é ninguém será nem perto aos pés do Zabuza, cara. Zabuza o Zabuza é um bom vilão e aceito, bem aceito pelos fãs. Agora dizer que esse bicho é o mais foda aí, velho. Ele é o mais foda, cara. Ele é o mais foda. Ele e o quinto dos quatro do som lá. Cara, eu vou. É porque o Jair tá pensando assim. O Jota tá pensando assim. Ali é um anime de ninja. Depois dali virou o Power Ranger. O ninja laranja. É, ele não pode ser um ninja gari, não, cara. Tem peso de gari na vila do ninja, cara. Naruto, mas ele começa como um anime de ninjas mesmo. E o Zabuza é um ninja completo, né, velho? Bicho usa máscara e não sei o que e tal. Sem falar que no Haku, que mexe com veneno, que mexe com pontos. Tu sabe por que o Jota acha que o Zabuza é o melhor, mano? É. Que o Zabuza usa o dragão da água. Aí pronto. Teve dragão, aí a opinião do Jota já é imparcial. Cavaleiro Zodíaco, qual é o melhor? Firu. Aí, tá vendo? Esse aqui eu não sei, né? Mas é sério, fala alguém que é mais foda que o Zabuza, cara. Vai dizer Orochimaru, que... Orochimaru, mano. Orochimaru, cara. O Orochimaru não é tão foda quanto o Zabuza, cara. Só que o dragão dele é uma cobrinha. Pois é, mas isso é preconceito, pô. Os mais... Pô, agora, o que eu achei legal, mano, o Orochimaru como vilão é porque dentro do universo do Naruto, mano, a mentalidade desse bicho é que faz... Na época que ele era o vilão, fazia mais sentido pra mim, mano. Já que, vamos dizer, o universo deles é baseado em ninjutsu, né, e tal. Quem tem mais ninjutsu, entre aspas, é mais poderoso. O cara queria dominar tudo, é o que escrotizava mais, mano, pra fazer isso aí. Não, cara, assim, ele é... O Orochimaru, ele é um bom vilão. O problema dele é que o seguinte, ele, como vilão... Ele é muito fraco, cara. Ele não tem um objetivo formado. Ele não faz nada demais, entendeu? Ele quer dominar todos os jutsus, velho. Ele não, cara. Ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe se ele quer destruir Konoha. Ele não sabe se quer aprender o jutsu. Ele não sabe se quer pegar o poder da Kyuubi. Ele não sabe o que ele quer da vida, entendeu? É o vilão mesmo. É isso que é massa, mano. O cara não, quer isso não, cara. Isso não quer que dá, velho. O cara tinha um ator incompreendido. Ele tinha problema com a família. Ele queria ser um ator pornô de hentai. Gay, né? A mal massa ali do Orochimaru no começo, mano, é que esse bicho, ele mete medo na galera, mano. Fica todo mundo parado ali. É, irmão, agora um vilão ali que meteu medo na negada no Naruto, eu me lembro, quando apareceu, foi o Itachi, viu, mano? Foi mesmo. Ninguém nem conhecia esse bicho, mas era só os rumores, mano. No final daquele episódio, mano, que ele aparece, mano. O cara nem sabe direito quem é, mano. O cara ouve só o barulhinho, né, do chapéu, aquele sinozinho, e o olho dele, mano. Tu é doido, mano? O cara chega e diz, puta que pariu. Tu é doido, esse episódio vai ser foda, não sei o quê. É, porque a regra é o cara chegar no silêncio, né? No fazendo nada, assim, né? O vilão e tal. E o Itachi foi um péssimo vilão, né, cara? Na final das contas. Acho que foi o pior vilão do Naruto todos os tempos, cara. Foi o Itachi. Depende. Por quê, mas? Depende, não. Como assim, cara? O cara chega, não, eu sou um vilão, fodão, vilão, vou pegar, matar meu irmão, vilão, vilão, não sei o que eu quero, aí vai embora. Aí ele volta, agora eu sou um vilão, é foda. Aí quando ele volta de novo, agora eu sou foda. O que que tu quer? Eu não sei o que eu quero, não, mas eu sou foda, eu sou foda. Aí quando ele chega no final... Ruim, mano. Mal foda ali do Itachi, mano, porque ele é de uma organização zona que é muito louca, velho, que os caras veem assim, é bicho, mano. Não, cara, não. Aí você tá confundindo as coisas. Ele faz parte da organização foda, sim, mas ele é um merda. Ele é um merda, só isso. Era o vilão universitário. Tô imaginando ele tocando forró. O vilão universitário é putaria. Depois se forma e volta. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. É de mais de 8 mil! E o Sasuke pode ser considerado um vilão? Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto! é de mais de 8 mil! Eu achei meio decepcionante, viu, doido? O Sasuke ali. É lá, mano, porque a parte que eu tava assistindo, mano, na minha mente, né, devia ter tipo um equilíbrio entre o Naruto e ele, mano. Tu é doido, mas o Naruto já tava caceteiro, que só uma porra, mano. Toda luta do Sasuke, esse bicho sai entre a vida e a morte, mano, contra qualquer cara. Eu já vi isso, mano. Se esse bicho pegar o Naruto, aí ser um piau muito doido, mano. Piau. Ah, não. Detalhe que o Sasuke, ele forma a equipezinha dele, né, e toma um cacete, cara. Isso aí deve ser uma putaria muito grande, mano. Tu é um vilão, mano, e tu, vixe, vou montar minha equipe aqui e tal, não sei o que. Aí o cara monta a equipe, vixe, agora tá massa aqui, não sei o que. Como é que é o nome da equipe dele? É o Taka. Pensei que era Rocket. Aí chegou, mano, chega o cara assim, vamos invadir, não sei o que, tá. Aí o cara chega lá pra, na base lá dos mocinhos, mano, o cara toma um pau, mano. Ele que é escroto, né? O inimigo dele é o Naruto. Aí esses bichos montam a equipe. Não, mano, vamos pegar lá oito caudas, né? Ora, não sei o que e tal. Meu irmão, pensa na mão de pé, mano. Levaram uma surra, foi? Não, eu foi acho... pouca, não, mano. Então ah, era a equipe Moisés, não consegue. Não consegue. E é massa que esses bichos chegam pra lutar, né? E não, aí formando a equipe dele, ele vai porrada de tempo atrás da menina, encontra nela da cura quando se molde ela enche a vida. Aí vai atrás do outro maluco, aí, nossa, encontrei um maluco, é o discípulo do Zabuza. Aí vamos pegar o espada do Zabuza. Aí pega a espada do Zabuza, porrada de tempo pra trás essa porra. Aí vou porrada de tempo agora, agora eles vão lutar. Tá todo mundo armado, todo mundo pronto. Não, e eles ainda pegam um tanker, né? O maluco lá que. Um tanker. É, é que tomou tudo cara. Né? Um volibir, mas. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil. Mas o Bala ali puxou um, uns vilões ali bons, né? A equipe Rocket, né? O Volibear, ah. Cara, eu... A equipe Rocket era a equipe de vilões boa, né, velho? Miau era o melhor, mano. É isso aí. Daí, o mais engraçado é que o Miau é o mais inteligente de todos, né? Mas aí vocês sabem. Demais, né? Aí vocês sabem que a equipe Rocket não é vilão. Ela, na verdade, ela foi mandada pelo pai do Ash pra defender ele. Ah, é? Não. Isso aí é realmente. Eu todo episódio realmente eu ouvi isso. Tem essa história, né? E até hoje não foi resolvida, né? De que... Ah, isso é queixo, mano. Bota o Izinzão lá dentro do centro de Pokémon enchendo de gás. O Ash quase. O Ash vai quase pro outro mundo do inferno a dizer que é, eu vou te curar. Tem essa história de que o dono da equipe Rocket é o pai do Ash, né, não sei o que. O pai desnaturado. Ah, isso aí é o Giovanni, isso aí eu, acho, é. Que é, eu acho que é. Mas o negócio de ficar mandar pra ficar dizendo, ô meu filho, como é que você tá, tudo bem? Toma, golpe, então, isso aí... Não, mas tu acha que é ou é mesmo? Não foi confirmado? Não, eu, assim, antigamente eu li várias coisas sobre isso aí. Ixi. E depois eu vi outras coisas também. Nossa. Mas isso aí eu é... não sei, isso é oficial, nunca disseram em nenhum canto, entendeu? Isso é igual o final do Caverna do Dragão. Vamos dizer oficial, né, mas o Giovanni é pai do Ash mesmo e tal. Mas aí que tá, cara. O Giovanni pode não parecer pai do Ash, mas se o Giovanni viu o potencial do Ash na saga do Mewtwo lá, porque o Mewtwo era do Giovanni, e mesmo assim ele não quis pegar o Pikachu do Ash, mesmo conhecendo todo o potencial dele e tal. Quem que quer aquilo, mano? É um Pikachu level 200, cara. Me sabota até o level 100, cara. Eu tenho o choque do trovão, mano. O dele ali tá no máximo tudo. Fala, só tem um choque do trovão e o rabo cola maluco. Pronto. Rabo duro. Rabo cola maluco, não entendi. Rabo raio duro de ferro. Rabo de ferro, pá! Mas aí que tá, cara. O Giovanni, ele poderia mandar qualquer pessoa atrás de qualquer Pokémon, cara. Mas ele prefere deixar sempre atrás do Ash a Jesse e o James. Por quê? Porque sabe que eles dois não tem potencial de vencer o Ash, entendeu? É porque é desenho, mano. Não, cara, não, porque é desenho não vai ser uma regra aplicada nesse programa, porra. E o Gary, tem potencial pra destruir o Ash? Rapaz, eu acho que sim. ele pode ser meio chato e tudo, pode ser se achar demais e tudo, mas ele sabe, é um bom treinador. Ele sempre tá acima do Ash, né, no anime, mano. Pelo menos. É desenho. Não, não, tá não, tá não. Você achou até onde? Claro que não. Quando chega na terceira temporada, o Gary volta e fala assim: olha, eu nunca consegui te derrotar, agora eu vou ter que conseguir, entendeu? Aí ele perde de novo. Que até quando o Ash. Que história é essa aí? Eu tô tá me dizendo que o Gary nunca ganhou do Ash. Não, é? O Gary, ele chega e ele diz que nunca ganhou. Aí, se você falar que ele nunca ganhou, vocês vão entrar no mérito que realmente não, mas... Ah, isso aí é coisa errada. Aí ele fala assim, ó. Aí ele fala assim... Não, eu não tô dizendo se ele ganhou ou não. Tô dizendo que é o seguinte. Nessa temporada, acho que é começo da Jotô, acho. Aí ele chega pro Ash e fala, tipo assim, não, olha... Eu não consegui te derrotar ainda, mas eu tô treinando exatamente pra isso. Eu vou voltar e eu vou te vencer, entendeu? Porque, se tipo, se ele estivesse acima do Ash, ele não chegaria e diria isso, entendeu? Tanto que é quando ele volta todo encapado, você lembra? Porque ele passa uma temporada toda encapada exatamente por isso. Que é quando ele tá treinando lá no meio dos matos. Isso é pra encher a linguiça, mano. Os pokémons ali só vão até os 151, né? Bom, o jogo é bom, o desenho é legalzinho também, tudo, porque a gente já tá passando da idade, mas o desenho é foda. Quer dizer, vocês assistem Pokémon ainda, esses Best Wishes? Não, rapaz, eu pensei que saiu o Mewtwo 2, não foi aí a última notícia que eu tive? Botaram o boneco de cabeça pra baixo e fizeram o Mewtwo 2. Sério? Tem o Mewtwo 2 aí. Eu digo que Pokémon é muito polêmico. É, Mamilos. Do Pokémon, mano, tem alguns Pokémons que eles têm cara de vilões, mano. O Scyther tem cara de vilão total. Mano. Caralho, mano, o Scyther é muito maneiro, cara. O Scyther é muito foda. Outro o Pokémon... Scyther tem a voz fina. O outro que tem a cara de vilão, mano, é o Bulbasaur, mano. Sei porque que eu acho, eu olho pra ele, mano, esse bicho tem cara de mal ali. É, mano. Não. Bulbasaur não, cara, Bulbasaur é gente boa. Oh, não, o jeito dele, só a aparência. É, mano, o jeito dele, ele... O Bulbasaur, ele tem um jeito de ser meio sério, assim, mano. É. De brincadeira e pronto, tal. Ele é um anti-herói ali, como se fosse um anti-herói da equipe. Anti-herói é o Charizard, mano, o Bulbasaur, ele é de boa. Aí tu disse, o Squirtle não era da gangue, mano. Ah, é? É, Squirtle. Ixi, velho. Andava de óculos escuro e tudo. 9-0 aqui. 9-0, ó. Ah, Deus, se aquela gangue ali ia assaltar minha casa, metia bala em tudinho, mano. É igual de ficar passando a mão. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil. Agora uma dúvida que surge na minha cabeça. Death Note, quem é que é o vilão do Death Note? É ele mesmo, fala lá. Death Será? Note, afinal, é o autor lá que fez aquela merda. Esse é o inimigo do inimigo número um de quem tem bom gosto, cara. Quem? É muito bom até o personagem principal morrer, que não é o personagem principal. Cara, que spoiler. Vamos dar spoiler, né? Não, ele morre, ele... Sabe um negócio curioso que eu li da entrevista do autor do Death Note, mano? Se liga que no projeto original, mano, o protagonista era o Matsuda. É não. Tô dizendo, mano. Quem é esse aí no jogo do bicho? É o policial, mano, amigo do... Bigodão. É o que resolve o mistério, né, no final. É o Bigodão. Não, mano, amigo do pai dele. Assim, você viu isso? Mas eu também vi uma coisa, vi que o Death Note começou como um yaoi, né? Ah, isso aí é... Não, pera aí. Não vai botar essa putaria aqui também, mano? E eu também ouvi dizer que o Hellsing também começou como um hentai. Mas sai do forchão, mano. É verdade. Eu ouvi falar mesmo. Isso aí. Ah, Hellsing... É, tu não ouviu falar do Death Note, né? Não, Death Note, o cara, eu tô falando de você, vou botar seu nome aqui na caderneta. Ah, é? Pois é, então me diga por que o Yagami se chama assim. A caderneta ali, ao invés do cara morrer, fazia outra coisa com o cara, né? Vocês conhecem o maior easter egg de todos, né, cara? Que o cara conseguiu botar Yagami e nem só notou depois que acabou tudo. Nossa. O que o cara ficava. E o que é Yagami? Bota Yagami ao contrário. Vai lá, vai ser engraçado. Deixa eu escrever o nome dele, não. Deixa eu usar um programa pra ir ficar... Yagami. Uai! Ah! Apareceu o Jota aqui! Meu taco! Eu acho que no Death Note não tem muito bem definido, não. Quem é vilão, quem é, não sei, só no final mesmo. Que... Mas é um bom anime, é legal. Até a parte do anime. Não, é um bom anime, não, é um anime espetacular, mano. Tu é doido. Mas uma coisa tem que ser dita: tem umas paradas lá que putz, velho, é muito inteligente. Não, cara, não. Aí que tá. Ele tenta ser inteligente, ele não é. Inteligente é o Code Geass. Que o Code Geass, ele pode ter o que for. Ele pode até ser baseado em Yaoi, eu não quero nem saber, mas o Code Geass é inteligente. O Death Note, ele tenta ser inteligente, ele é um anime babaca. Aí é foda, mano. Eu concordo. Não tenho nada contra o Code Geass, não, pô. Eu concordo que o Code Geass é bem melhor. E quem é o vilão, mano, do Death Note que ninguém respondeu? É o comedor de maçã. É, não. É o comedor de maçã. É o comedor de maçã. Não, o Bala tá certo. É o comedor de maçã. O vilão é o Ryuki? É sim. É ele que dá o caderno pro Kira, né? Mas ele... É porque vocês não viram o final do mangá. Vocês viram só o final do anime. Eu não assisti o anime, só li o mangá. Mas o Ryuki ali, ele só quer tá frescando com a galera. Ele só quer comer. É o papel clássico do vilão, mano. Parece que é com todo mundo, não é um vilão de futuro. Já dizia o Corinthians, né? Rift do Berserk. Vixe. Mas nós vamos falar de vilão, vamos falar das mulheres. O Griffithzão ali, mano. Ali foi foda, hein? Caralho, o cachorro do Griffith é inacreditavelmente massa, cara. O cãozinho lá dele que arranca o cachorro? É, o mano, quando daquele bicho, mano, que ele arranca o chifre do bicho, o bicho vira escravo dele lá, é o touruzão ali do... É, mano, até louco, cara, é muito maneiro, cara. Aquele cara é o vilão mais maneiro que tem, cara, do Berserk. Griffith é foda demais, mano, tu é doido. Acho o Griffith, cara, ele, na minha opinião, foi a melhor criação de vilão de todas, cara. É um exímio líder. É porque o cara começa como fodaço, né, e tal, aí no finalzinho o cara vira o mestre supremo da... Não, cara, macho, mas não é nem por isso, cara. É tipo assim, o cara, ele é fodão, os inimigos pegam ele, né? Aí ele fica preso, cara, é torturado. E o nego se esforça demais pra salvar eles. Aí quando ele chega lá, cara, e quando vê a Grit decadente, destruído, cara. Não, é uma cena que eu acho né, cara? Massa, cara. Que ele, o cara tá tentando morrer, cara. Tá entendendo? Não, o Gats até se lembra da época que ele era fodão, né, e tal. Tava na equipe dele. É, cara. Porque tu é doido, mas esse bicho sempre teve o objetivo de dominar tudo, né, e tal. E como é que se diz? E aqui no anime, mano, mostra muito bem isso aí, mano. Que esse bicho não liga pra essa parada de enganar os amigos e tal. E até de uma maneira bem leve. Bem leve assim, vamos dizer. Esse bicho não demonstra, vamos dizer, quase afeição nenhuma pelos companheiros depois que ele alcança o objetivo dele lá. Não só isso, eu acho uma coisa interessante do desenho do Berserk. É o seguinte, durante o anime, desenho, só no tempo. É que ele tem uma parte que tem um rei. Não sei se vocês se lembram que ele vendeu o próprio corpo para poder conseguir armamentos e dinheiro. Sim. Tudo por causa da equipe dele, né? Exatamente, porque ele queria fazer a tropa dele aumentar e ele viu que essa forma de que não fosse brandir espadas de uma forma simples, entre aspas, para poder conseguir o que ele queria. Ou seja, ele é um exímio líder. O cara ele é frio do começo ao fim. Aí ele chega num certo ponto de loucura, que não tem mais pra onde correr, que ele fica sendo torturado dia e noite, tenta salvar ele não tem mais o que fazer. O cara tá totalmente abandonado, ele não é mais nem, entre aspas, ser humano ali. Tá como torturado dia e noite. Salvam ele, porque ele era o coração da equipe. Sim. E depois que, ou seja, o coração da equipe sai, não sobra, entre aspas, mais nada. E vão resgatar o coração, mas o coração não era o que era antes. Aí vê o que ele cai no mundo das sombras, né? Até o que aconteceu com o Gats também, mano. Ele se encontra com o Gats a primeira vez. Aí o Griffith, não, esse cara é foda, não sei o que, tem que entrar pra equipe e tal. Aí ele vai lutar com o Gats, não, mas se eu vencer, tu entra pra minha equipe e tal. Aí, né? Mas o Griffith, cara, é como eu tô dizendo, ele é um vilão que visualmente ele parece ser muito fraco, mas ele é poderosíssimo, entendeu? E ao mesmo tempo ele foi o melhor vilão, acho assim, na minha opinião, acho que é o vilão mais bem criado de todos, cara. Eu acho assim, não consigo, né, cara? Eu não consigo lembrar de nenhum vilão que foi tão bem encaixado na história, tão bem criado, cara. Agora o Neto falou aí sobre o final, que ele vira o rei dos demônios lá e tal. Eu não lembro, mas se esse bicho não queria se tornar realmente um daquele. Eu acho que esse aí é o objetivo dele desde o começo. Não, mas é assim, ele fala. Ele fala assim, era... Ele montou o exército e tudo pra fazer isso aí. Lá, se você for ver, tem nessa hora, se eu não me engano, tem um cara que fala assim, que é o gordinho lá, acho. Ele fala assim, ah, não era isso que você estava procurando desde sempre, poder? Eu estou te oferecendo isso. Aí ele vai e aceita, entendeu? Mas ele tem até uma parte que o Guts vai salvar ele e ele tá lá com aquele bichinho lá, o amuletozinho e tal. Uhum. Aí ele fica até querendo falar, mas não consegue pra dizer pro Guts ir embora, não sei o quê. Não, ali tá falando já depois que salvam ele, antes de ele virar um demônio. Ali ele tá tentando se matar, cara. Ele tá tentando se matar mesmo. Ele tava tentando se matar, é verdade. Mas ele fica nesse dilema de... Ele quer morrer, porque, tipo assim, cara, o objetivo dele sempre foi ser poderoso, entendeu? E ele não podia mais ser, entendeu? E ele tava sem objetivo na vida. Pra ele, a vida dele acabou. Era, cara, ele não podia mais empunhar uma espada, entendeu? E a vida dele era exatamente a espada. E psicologicamente ele também, ele tinha sido abalado. Sim, cara. E como ele basicamente era todo feito da psicologia, do intelecto, não só da força. A força bruta era o Guts. Tanto que quando o Guts quis sair da equipe, que ele não queria mais, ele foi só um golpe. E a espada dele foi cortada na metade, só um. Caralho, e nem chegou a... E a espada, que é aquela Great Sword, aquela espada gigante, veio descendo, ele para no meio do caminho. Porque se tivesse continuado, tinha rasgado a cabeça dele no meio. Ou seja, ele era um exímio líder. O cara era a cabeça. Pois ou é, seja, cara. Perdeu o túmulo e pronto. Aí, era baixo. Bastante isso mesmo. Cara, os dois últimos episódios do anime ali do Berserk é muito foda, mano. Puta que era pra ter continuado, macho, o desenho. Mas o mangá continua. O mangá é muito melhor. É. Não, mas eu queria ver em animação mesmo. Eu acho o mangá legal e tudo massa. É tanto que o desenho do Berserk, tanto o mangá como o anime, eu acho adulto. Não, Bala, você tá de sacanagem. Você tá dizendo que você acha legal o Berserk. Como assim, cara? É o melhor mangá que eu já li, cara. Esse é o melhor mangá que existe, cara, é o Berserk. Leia o Berserk, você precisa ler. Eu só não tô até agora lendo continuando, mas eu só li, se não me engano, até o terceiro ou foi o quarto. Cara, eu li até o 25 e, na minha opinião, o melhor mangá que eu já li até hoje é o Berserk, cara. Até, pelo menos até onde eu tô, não tem comparação, cara. Nenhum mangá chega nem perto. Eu gosto muito de One Piece. Mas estão fazendo ainda? Não, saiu um a cada 3 meses no Japão. Até o cara morrer, tá saindo. Eu só vou dar um comentário aqui, mano. O cara que se diz fã de Game of Thrones, mano, e o cara nunca viu o Berserk, mano. Você não sabe de nada, velho. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil. O cara que era vilão, mas tornou amigo da galera, o Ikki, né, velho? Não só ele, como que era vilão também, que tramou tudo com Poseidon, que era o... Spoiler! É quem é esse cavaleiro, mano? É o Canon, o dragão marinho, o Canon. Ah, é verdade. Ali, meu aliadozão em Hades, tu é doido, apareceu o Canon chinelo, negada, eu fico mesmo. O Ikki. Pra tu ver, o Ikki era tão massa que ele tem óculos escuros embutido na máscara, mano. Isso aí é um sinal de foda da cidade grande, viu? É o único armador com óculos escuros embutido. Isso aí era uma parada foda, mano. Engraçado que aqueles cavaleiros negros, mano, dele, mano, que diabo de cavaleiro é aquele, mano? Falta de criatividade, mano. O cara, não, vamos criar aqui os cavaleiros negros e tal, aí tudo se parece com os principais ali. Mas na época a gente não achava isso, não. Tudo menino, vixe, todo dois seias, ó. Massa, né, meu cara? Era irado, isso aí é verdade. Era aquela época que é foda, aí que pega na base da infância da gente e traz até hoje. Pode ser até meu pai, mas é foda. Ah, o que eu me lembro, a luta foda é do Shiryu negro contra o Shiryu normal, mano. Então é doido, muito massa. Eu acho invocado que essa bicha era uma das únicas que tinha uma musiquinha personalizada, né? Depois disso pararam com essa marmota. Que é a trilha sonora dos cavaleiros, é a trilha sonora padrão. Mas só essa luta entre os dois dragão, que tinha uma trilha sonorazinha cantada, toda diferente. Sim, eu me lembro, mano. Lembra disso aí, quando eles estão brigando e tal? E fica tipo uma musiquinha. Nossa, caralho, cara. Meu Deus, velho. É o cara, meu Deus. Inclusive, os ouvintes vão relembrar só nisso aí, tá vendo? Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil. Próximo anime, deixa eu ver aqui, Shurato. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. É de mais de 8 mil. Falo do Toguruzão, mano. Ah, mas antes do Toguro, mano, no Yu Hakusho ali, tem um... A galera ali já era vilão, mano, ali, no... desde o começo, mano. É verdade. Até o Kuabra, mano, ele era inimigo ali do Yusuke, mano, no começo do anime, mano. O Togashi leva a regra ao pé da letra, mano. Eu até que Rebelde entra, né? O Rebelde, aquela banda lá do... Isso, amigos Rebelde. E rivais. Ué, mano, amigos eu até... rivais, não? Caralho, velho. Ainda não entendendo onde é que o Bala quer chegar, não, mano. Então, o Kuabra, ele era um vilão, né? Ele, o vilãozinho genérico, né? Do começo e tal, bad boy e tal. É verdade. Pô. Acho que quando chegou na saga do Toguro, mano, eu pensei que ele também ia entrar pro time do Yusuke. Todo mundo entra, cara, no final. Aí chega o Hiei e o Kurama, né, que viram amigo depois, né? Agora o Hiei tava brigando sério com o Yusuke. O Hiei tava jogando de Vera, né? E o Hiei nunca mais lutou de Vera com ninguém, né? Ele nunca Ele nunca mais abriu aquela porra daqueles olhos, mano. Ele queimou quase o boga, mano, pra poder ganhar do cara, mano. Só no filme, né, que ele usa aquele negócio de novo ali, depois nunca mais, né? É, cara, ele nunca mais lutou sério com ninguém, não. Esse bicho tava avacalhando já no final, não tava mais nem aí. Ele pulverizou, foi o cara lá no Torneio das Trevas, mano. Virou, foi cinza, nem isso. Ficou só a sombrinha na parede. Só a sombrinha na parede, mano. O cara quer dizer que o cara deu só um beijo. Esse bicho tava era frescando, mas ele tava lutando a sério, não. Eu lembro até o nome do golpe. Insatos! Sei lá o que é esse, sei lá o que é. Pá! Nossa, lembra mesmo. Lembrou pra caramba, viu? Era bem por aí mesmo, né? Era um golpe. Bala aí, bicho, é o maior imitador de todos, viu? Eu sei falar a voz do Deus. Saga, lá dos cavaleiros. Sou bem, não sei o que Chimari. Mas o Hiei ali no Yu Hakusho eu acho massa. O bicho ali, o bicho é imponente ali no anime. Quando ele entra pra equipe, mano, o cara, vixe, mas esse bicho vai entrar pra equipe, mano. Como é que pode, mano? Ele é o Vegeta, mano, do Yu Hakusho. É. Na verdade, ele nunca entrou pra equipe de verdade, né? Ele tava totalmente desocupado, tava com o tempo de fazer outra coisa, aí ele entrou pra equipe. Esse bicho... O Hiei e o Kurama não tinham um negócio que era pra. Tipo, serviço social, né? É por isso, eu tô dizendo. Não. Esse bicho, ele nunca lutou a sério, não, macho. Ele nunca mais lutou a sério com ninguém, não. Se tiver lutado a sério, ele tinha abrido 2 mil olhos. Tava lá pra frescar. Pois é, mas esse bicho, eu sou obrigado a fazer essa merda, eu vou fazer, vou cumprir minha pena, depois volto a escrotizar o mundo, entendeu? Ele não era bonzinho, não. Ele nunca foi bonzinho. E ele criou um apego, mano. Porque eu me lembro que tem uma luta lá do Dr. Ichigaki. Que a negada começa a sacanear o time. Esse bicho fica aí esse puto. Bicho diz assim: macho, eu tô só carregando aqui a magia, mano. Quando eu me soltar, eu mato todo mundo, a plateia, e não tô nem vendo. É isso que eu tô dizendo, mas esse bicho ele é escroto, cara. Ele quer ver você pegando fogo, cara, e põe as mãos queimado, velho. Realmente essa cena aí é foda, viu? Mas tem um pequeno detalhe. Tem uma parte que ele luta contra aquele samuraizão, aquele gigantesco lá do grupo do Toguro. É o Machado, é? É, do machadozão gigante. Aí ele vai enfrentar o cara. Eu não sei se é com ele ou com outro no Torneio das Trevas. Ele solta o poderzão no dragão e ele queima o braço dele. Soltou todo o poder que ele tinha. Exatamente, ele não soltou todo o poder que ele tinha de controle na hora. Porque realmente ele queria papocar o cara. Ou seja, ele não é um cara de brincadeira, não. Não, mas eu achei que ele tava lá e falou assim: mano, eu tenho aqui um golpe super foda que transforma um cara em cinzas. Onde é que eu vou testar isso? Já sei, tá vendo aquele cara grandão? Vou jogar na cara dele e ver o que acontece. Mesmo o cara é grande, ele não erra, né? É, cara, o cara... O acato que as lutas do Hiei é tudo assim, né? Tudo voado ali. O episódio resolve, pronto, acabou. Mas ele fala que tem uma hora que ele fala que ele, na verdade, tá treinando o poder dele, né? Ele quer testar o poder. Ele quer ganhar do Yusuke, né? Porque naquela luta ele ficou chateado ali. Chateado, né? Chateado. Hashtag chateado. Ele ficou chateado porque o Yusuke ali, bicho, foi esperto. Vai pra atirar ali no espelho e tal, revoltar a magia. Aí com essa, esse bicho não contava ali. Mas todo tipo igual o Vegeta, né? Ele é todo. Como é que eu posso dizer? Ele não é igual o Vegeta, não. Porque o Vegeta realmente vira do bem. Porque o Vegeta começa a ter família na Terra e tal. Aí ele começa, para de lutar em prol do principal e começa a lutar em prol dele, entendeu? De defender a própria família. O Hiei, cara, ele tá lutando com o Yusuke porque ele é obrigado a lutar com o Yusuke. Ele não tá afim de lutar com o Yusuke, não. No time do Yusuke, ele tá afim de descortizar o mundo, certo. Mas ele tá preso, entendeu? Mas o Hiei também, esse bicho fica amansado, porque no final da série esse bicho vira servidor público. Isso é verdade. Virou um aspone. Ele entra pra PRF do Makai, mano. Mas agora o Toguro, mano. Toguro ali foi um vilão ali que meteu medo, macho. É doido ali no começo, velho. Naquela primeira saga ali da mansão, mano, foi até normal, né? O cara pensava que ele era um carazinho normal e tal. Agora quando ele vai convidar o Yusuke pro torneio, mano, que ele quebra aquelas colunas tudinha do prédio, mano. Puta que pariu, velho. Ah, mas aí esse bicho chega fudendo, mano, lá. Não dá opção de porra nenhuma, mano, pro cara. Rapaz, tu vai entrar. Aí esse bicho assim, ah, e quem é que disse que eu vou entrar? Ah, vou te mostrar só 10% da minha força. Quebrando tudo, é vixe mesmo. Mas... é só aquela visão fora do restaurante, aí o Yusuke voando pela janela, né? Mas aí que tá, ele não força o Yusuke pela força, ele força o Yusuke pela curiosidade. O Yusuke, ele também tá direto querendo testar a força dele. O Yusuke não tá em prol da causa nobre, ele tá em prol de testar o quão forte ele pode ser, entendeu? Aí ele vê que o Toguro pode ser um adversário à altura dele, entendeu? O Yusuke gosta de uma boa luta, entendeu? Ele é um badeneiro normal que gosta de brigar. Aí o Kurama até fala, mano, que não, mas a gente não tem escolha não, a gente vai participar do torneio de qualquer jeito ali. Não, mano, mas aí que tá, mano, isso é desculpa, esse bicho tá desde o começo querendo brigar, mano, com alguém mais forte que ele, mano. Tu é doido, né, macho? Ele tranca ali, mano, não passa nem pro cabelo. É mesmo, Yusuke. Tu é doido, ele fica, o dois fica igual Dragon Ball, mano, 300 episódios pensando nele com medo, mano. Mas aí que tá, cara, o Yusuke, ele diz que realmente ele quer lutar com o cara mais forte, mano. Ele só se impressionou com o casal, tu deu um susto aqui, mas já tô bem. Ó o sistema, ele diz assim praticamente, meu irmão, se tu fugir eu te pego, se tu ficar eu te compro. Então tu treina quanto... é, mano, então treina um pouquinho aí que eu vou te enfrentar lá, senão eu venho atrás de tu e bate boot. Toguro, mas além dele ser um personagens são forte, mano, aí o bicho ele ser um dos personagens mais massa, mano, do Yu Hakusho, mano. Ele ainda tem a frase clássica, mano, que o cara vai chegar lá perto do torneio já, né, o cara convida ele, ei, Toguro, não sei o que, o Sakio, né, aquele empresário dele, chega lá, ei, Toguro, vamos tomar um aqui e tal, aí esse bicho chega aí, ah, mano, eu não gosto de bebidas alcoólicas, não, daí um suco de laranja, aí o cara, é só foda, massa, mano. Agora o Toguro eu achei mais foda depois do Torneio das Trevas, que mostra a origem desse bicho, né? É. O cara era humano. Pois é, mano. O cara era gente fina e ele só foi vítima do sistema, né? Ele não era o Sensui, não, isso aí, mano? Ah, não, o Toguro, mano. O Toguro explica, esse bicho era mó gente fina, ele pegou uma gripe, né? Passou uma semana sem ir na academia dele, né? Quando ele voltou, a negada tinha fundido lá com todo mundo. Tinha deixado de pintar os equipamentos. Agora, uma das sagas do Yu Hakusho que tem um vilãozão fodão é a do Sensui, viu, mano? Caralho, mas a do Sensui é muito massa, velho. Sério, aquele cara tem um bocado de personalidade. É. Ele é legal e tudo, mas não chega aos pés do Togurão do poder, não. É doido. Acho, mano. A saga do Sensui, macho, ela é uma saga, assim, que ao mesmo tempo que tem ação, mano, é uma saga zona inteligente, macho, tu é doido? Eu só achei, o único que eu achei paia do Sensui, cara, foi que esse bicho, no final, o jeito que o Yusuke ganhou, eu achei muito paia, acho que eu já até falei isso aqui. Se o Yusuke tivesse ganhado de um jeito decente, sabe, tinha ficado maneiro, mas o Yusuke não venceu por força própria, cara. É, porque tu falou que ele só ganhou... Ele só ganhou por causa do pai dele, né? Pois é, ele não ganha de verdade, cara, do cara. Tipo, tinha tudo pra ser a melhor saga de todas, cara. Mas como aconteceu isso, cara? Fudeu com a saga, cara. Até o bicho tira, esse bicho tira a blusa e ele todo cortado, né? E o cara fala assim, xiii, meu, esse bicho apanhou pra cara. Ele fala, não, nunca levei uma porrada de ninguém. Esses cortes aqui, tudo cicatriz de treinamento, mano. Os caras... doido, esse bicho. Mas tu sabe que você acha um negócio legal, mano? Porque o Yoshihiro Togashi, ele sempre surpreende nesse naipe de vilões, mas isso é uma saída inusitada, vamos dizer. O inimigo é tão forte de um jeito que realmente o protagonista não consegue ganhar, não, mano. Tem que chamar outro cara pra parar o cara. E até o Yusuke fala, né, depois da luta. Égua, mano, tu podia ter ganhado do cara, mano, não sei o quê. Pois é, o Yusuke fica puto porque o pai dele interfere na luta. Mas eu também fiquei puto, cara. Como assim? O principal. Todo mundo ficou puto nessa porra. É, de qualquer jeito, o Sensui ia morrer, né? Não, mano, o Sensui, mano, ele mata o Yusuke, mano. Pois mata é. O spoiler, cara. Spoiler. A spoiler ali do anime que passou 20 anos atrás. eu posso realmente dizer um herói sério agora, o foda Barba Negra. Né? O Barba Negra é foda pra caralho. Era... Barba Negra desse bicho é polêmico, mano. Porque ele é polêmico. Esse bicho tá o mó tempão aí obscuro, mano, na série. Porque assim, na minha opinião, ele é foda e ao mesmo tempo não é. Por quê? Porque se vocês, já alguns que assistem One Piece, vê que ele geralmente de alguém ele leva um peru. Peraí. Eu acho que todo mundo aqui assiste One Piece, não assiste não, cara. Mas quem não assiste... Vou dar um toque, eu vi a saga 3 vezes. Já. Pronto, o Barba Negra, ele leva o golpe dos caras, aí fica todo mundo torcendo, ah, tá doendo, isso não é qualquer... Aí depois pronto, aí depois acontece algum foguete que... Pronto, sou foda. Tá, onde tu viu que ele apanhou do cara, levou... Ele já levou um murro, se não me engano, do Barba Branca. Aí eu sou o quê? Muito forte, muito poderoso, eu sou o quê? Aí ele já levou também do Ace. Aí depois eles brigaram sério. Aí ele fica lá chorando, se debatendo no chão, pegando fogo, a roupa dele pegando fogo. Você não lembra, não? É, porque o poder dele é assim. Ele absorve tudo, inclusive a dor. Ele absorve tudo. Só que ele, é como entre aspas, é um fosso ser humano comum. Não, ele levou o golpe e fica ali chorando. Ai, o que tá doendo, Pronto. Claro, mas que ele não é comum, porra. Ele é elogio, mano. Como é que o cara vai ser comum, mano? Ele elogia, mas ele, diferente dos outros, ele não se transforma no elemento. Ele absorve tudo. Ele é um buraco negro. Pois então é. Ele absorve, caralho, sente a dor mesmo, só que ele absorve o golpe depois, aí ele fica de boa. Mas ele sente a dor dos golpes. Por isso que o nome agora do cara é o Barba Negra, né? Porque ele é o buraco negro, né? Agora o que eu acho invocado do Barba Negra, mano, porque se tu for ver, esse bicho é escrotão em tudo, mano. Mas se tu for analisar friamente, mano, as atitudes dele, ele não é tão vilãozão assim, não, mas se for prestar atenção, a primeira vez que ele aparece, antes daquela saga do céu, esse bicho é todo filosófico, né? Negócio dos sonhos dos homens nunca vai terminar e tal. E durante a saga, mas ele tá fazendo o objetivo dele, mano. Exato. Então, ele tem um objetivo dele e tá passando por cima de qualquer um. Pois é, mas tanto é que nas partes que ele aparece, por exemplo, quando tá a mó putaria lá em Impel Down, os caras, vixe, mas esse bicho veio pra fuder tudo, não sei o quê. Mas na verdade ele tava era recrutando o cara lá pro bando dele, a gente sai fora, deixa a chibata lá comendo. Agora o One Piece, mano, a gente falou aqui de character design de personagens, mano. O One Piece tem muitos caras ali que são muito foda, né? O design cara, deles, mano. Puta que pariu, velho. Ninguém nunca vai superar o Enel, velho. O Enel é o cara mais... O vilão... Cara, é o vilão mais foda de todos, cara, velho. É um bosta. Não, velho. Eu tô com bala, viu, mano? Caralho, mas o Enel é muito maneiro, velho. Ele foi baseado no Eminem, é muito foda, hein? Eu acho impressionante o desenhista do One Piece, mano, fazer tantos personagens, velho. Tantos personagens diferentes, mano, um dos outros. São personagens bons, viu, mano? É doido, mano. Ele é criativo, cara, do Eiichiro Oda, se não me engano. Ele é criativo, o cara fez uma porrada de personagem, uma porrada de golpe, uma porrada de personalidade. Um bocado de poder, né, também. Então é um desenho muito, muito, muito grande, muito vasto. Cara, outra coisa, tá no episódio 591 ou 90 agora, e praticamente é zero de fila. Caralho, 79, eu acho. E tá na metade da saga. Tá na metade. O Naruto são 305, sei lá, 300 e pouco. 299 é fila, né? Aí só conseguiu. Mas mais, sério, se você pegar... O Naruto Shippuden do 1 ao 200 são 100 filas. Você pode pegar isso, é sério mesmo. Do 1 ao 200 do Naruto são 100 filas. Ou seja, 50% do anime é filas, cara. Bleach já passa. Sem falar que antes de começar o Shippuden propriamente dito, acho que foi um ano ou mais só de fila. No One Piece, o primeiro vilão, né, o Bug, ele chega assim, o Luffy chega assim, aí, vixe, o cara consegue desfazer as partes do corpo dele, bicho, é um monstro! Parece uma seta andando bem grandona, aí, homem borracha, ó. É, cara, agora tu falou do Bug, um mérito que eu acho imenso, cara, do One Piece, é que o autor, ele sabe trabalhar muito bem com os vilões, sabia? É verdade. Porque pra quem acompanha a série do começo até os dias de hoje, mano, os vilões, mano, os mais antigos, mano, são muito bem elaborados, mano. Tu é doido. Ainda são lembrados até hoje. Pois não, é, cara. O Bug hoje em dia, ele é foda, mano. É, cara. Mas não vai dizer, porque esse daí do Bug tem 4 capítulos só, aí vai ser um spoiler spoilerzão fudido. Não, mas é sério, o Bug, se você ver as sagas atuais, ele já tá foda, cara. O Bug, tipo assim, ele é um vilão que ele nunca sai. Na verdade, nem o personagem do One Piece some, né, cara? Eles tentam fazer alguma outra coisa. Isso que é o espetacular do que eu acho da série, mano. Que realmente é um universo que funciona. O Luffy vai e derrota o cara, mas o cara não desaparece. Ele tá fazendo alguma coisa dentro do universo ali, mais pra frente ele mostra. É, né? Que é o Bug, aquele cara da equipe dos gatos. O cara da equipe dos gatos, se tu for olhar... Quem foi que prendeu ele? O cara que prendeu ele é o cara da saga anterior, o Morgan, Mão de Machado. Tanto é que mostra que o cara quebrou o queixo dele. Mostra muito rápido. São coisas que tem nas entrelinhas. Por exemplo, quem vê o Panda Man no One Piece? Eu? Aquele defesa do, falou que viu... Quem vê o Panda Man, ele pensava que o pessoal ia ficar surpreso, né? Eu pensei que era tipo... Muita gente não vai falar, não vê, cara. Aquele não, bicho, mano, do He-Man ali, da Shia, sei lá. Mano? Aquele bicho que no final do episódio diz, não, vocês me viram no episódio de hoje? Ah, nossa, cara. O Gorpo. Não é o Gorpo, não. Vou fazer isso também. É o maluco lá da Shia, né? No episódio que o He-Man diz assim, criança, se alguém pegou em você num local indesejado, ou que, sei lá, vocês se sentiram um pouco desanimados, não insista, não fale para seus pais. Desanimado. Aí o cara, porra, meu irmão, o cara tá pegando a bruna do menino, mano. Tem outro cara também que é depois dele, mano, que é aquele cara que aparece na cozinha do... É o que tem uma armadura zona dourada, mano. Sim, ele o aparece... O nome dele é Craig, né? É o Craig. Eu acho que ele aparece lá pra Imperdal, não? Não aparece lá. Não. Cara, quando eles voltam em Imperdal, cara, é muito maneiro, cara, quando eles estão lá. Que eles vão ver o cara, o... Aquele maluco que foi preso em Alabasta, mano. Que ele batia no rosto, trocava a face. O... Crocodilo. É o Mr. 2, Mr. 2. Pô, cara, eles encontram um maluco lá, cara. Eu acho muito massa. Que aquele cara tem que entrar pro grupo do Luffy, cara. Ainda não entrou, cara. Quem tem que entrar é o Jinbei. Jinbei não, cara. O Jinbei não vai entrar, não. O Jinbei é um tipo Kaio, acho. Não tem como, não. Mas eu tenho quase certeza como o Jinbei. Sabe, Vitor? Tá com bala. Eu acho que ele entra. Eu acho que ele não entra direto, mano. Porque pro Luffy recrutar assim, normalmente ele recruta quando o cara tem alguma função ou quando o cara é muito estranho. Cara, o Jinbei, ele é um cara que luta com o karatê da água. Como assim? Não é estranho, cara? Putaria, porque o Luffy recruta todo na doida, né? Não, porque assim, teve a saga toda que passou e tudo que o Jinbei fez pra ele até hoje, entre aspas, ajudando. Ele foi na cidade no fundo do mar, teve toda essa reviravolta ao lado do Luffy, que quando eles se separam, ele diz, eu quero que você seja um amigo meu, venha comigo, seja um tripulante. Não, eu tenho que resolver alguma coisa antes. Ou seja, depois de toda aquela coisa que já ficou tipo os dois, já como se fosse já do bando, aí eu acho que eles vão deixar o Jinbei pra entrar no futuro. Por favor, diga logo, qual é o poder de luta do Kakaroto? É de mais de 8 mil! Agora, os vilões mais marcantes de todos os tempos dos animes, do Dragon Ball. Vegeta ali começou com um vilãozão pauleira, né, mano? Carabeta, porra, não sei o que, sou mais forte. Vou falar uma coisa que vão me condenar por isso, mas eu não acho o Vegeta tão foda assim, não. O Trunks do futuro é muito mais foda do que ele. Aí tu tá de putaria. Pera aí, vamos acabar o cast agora. Se dissesse o tal pai, mano, eu até ficava calado no Trunks, mano. Ah, mas tá falando do começo, né, mano? Os caras vão aumentando o poder ali com o tempo ali. Ah, mano, mas nem assim, mano. O cara tá falando de foda a cidade, mano. Da onde o Trunks é mais foda do que o Vegeta, mano? Ele tem uma espada, cara. Nego Luta usando poder, laser, o caralho, cara, tem uma espada. É, cara, ele é diferente, sabe? Eu não preciso de magia, tem uma espada, cara. A espada dele, o Goku para no olho, mano. Não, não para, não. Goku para a espada do Trunks com dois dedos, bicho. Não, cara, mano, mais você foda. Tá maluco, cara. O Trunks, quando ele chega, ele é o mais forte, cara, de todos. Ele que sempre só virar os pesadinhos. Quem, mano? O Trunks. Não, ensina quem? Ele ensina quem? Ele ensina ele. Olha, cara. Peraí, ele ensina quem, mano? Vira as pessoas. Ele ensina o Vegeta, ele ensina. Só não ensina o Goku. É, todo o resto. Eu me lembro como é que o Vegeta aprende a virar Super Saiyajin, o Trunks não tá lá, não. Tá vendo? Porque assim, ele chega com o conceito de como se transformar, entendeu? Ele não tá dizendo que ele tá lá, entendeu? Ele que diz que o pessoal já todo tá mundo. Tá mudando, pode, hein? Porque não, ele traz o Amanak Sayajin, né? Se ele volta, cara. Aí ele não é vilão, meu Trunks. Vegeta na saga dele, ele é fodão. Na saga do Namekusei, esse bicho bota o mó medo na negada ali. Quando ele vem passando a negada, se treme todinho. O Vegeta, mano, quando ele chega a primeira vez na Terra, mano, ele chega tocando terror, mano. É, não sei o que, vamos lutar e tal. E fica esperando lá e deixa a galera lutar lá com o Nappa, não sei o que. Ele dá até cotoco, mano. Aí quando o Goku chega, mano, que o Nappa, vixe, mano, qual é o poder dele? É mais de 8 mil. É mais de 8 mil, vai, puta que pariu, cara, assim. Aí começa a briga zoneira. A briga do Goku com o Vegeta é foda, viu, mano? É doido, o cara dizer que não é massa, mano. O cara é... Não, a briga realmente é legal. Mas é massa que no final o Goku deixa o Vegeta embora, né, cara? Vixe, mas acabaram de botar aqui no YouTube essa cena, ó. O close aqui no Vegeta aí. Ele tem mais de 8 mil de poder, ao Nappa se vira assim pra trás. 8 mil? Eu estaria que era os poderzinhos simples, né, mano? 8 mil, não sei o que, 10 mil e tal. Acho que é doido, mas quando o Vegeta vira o macacozão gigante, mano. Lembrei, cara, é muito maneiro quando o Gohan tá lá caído, todo fodido, né? Aí falando, e aí o Gohan começa a olhar pro sol, aí o Gohan vira um macaco, cara. Aí na frente do Gohan olhando pro sol, aí vira um macaco, aí... Não, ele tá olhando pro sol, aí fala assim, como é que essa criança burra conseguiu confundir o sol com a lua, cara? É verdade, é verdade, ó. Já estaria, porque quem salva a galera é Viadirob, né? Não, mas ele corta o rabo do Vegeta. Isso aí foi uma jogada altamente estratégica, viu, doido? Colocar o Yadirobe lá. Aí foi uma saída zona genial, viu, mano? Gordinho, você também consegue. Vai lá. Que era um personagem que ninguém tá nem imaginando, né? Esse bicho de repente vem numa carreirazinha. Não, mas isso aí mesmo. Os caras pensavam que era só os bombadão, né? Que ia salvar, não sei o que, a negada da porrada. E a Jirobe, o bicho só esperando o momento certo. Tava atrás de uma pedra o tempo todo, né? O bicho foi esperto mesmo, viu? E a visão. O problema do Dragon Ball é que, tipo, todos os vilões são fortes demais, cara. Tipo assim, ninguém consegue parar os vilões, tá entendendo? Eles vão pra um nível que é insuperável, cara. Beleza, né? Na saga do Vegeta, todo mundo com 8 mil, 10 mil, sei o que e tal. Aí quando chega na saga do Freeza, véio, não, o Freeza tem 1 milhão de poder. Vixe, meu irmão. Agora aí não dá não, não sei o que. Eu me lembro que o negócio do Freeza foi uma parada zona escrotation máxima ali. Quando os caras disseram, vixe, meu irmão, e agora, mano? Eu conheço um anime que fez isso e o mangá não acabou, né, cara? Caiu o Xamanquim. Eu também pensei nisso aí, ó, mas agora. Pensei exatamente isso aí, ué, mano. Pensando bem, o Akira Toriyama conseguiu resolver e o cara do Shaman King não conseguiu, ué. É, na época o Dragon Ball, mano, ele teve a sorte, porque ele teve esse negócio do Super Saiyajin, mano, da lenda do Super Saiyajin, não sei o que e tal. Tá, é doido, foi foda essa saga aí do Freeza. Na saga do Freeza começa essa parada do cara de explodir um planeta com um dedo só, né, e tal. E o Freeza ali, bicho, consegue destruir o planeta do Vegeta só com um dedo, né. É isso que eu acho esquisito Dragon Ball. Eles, é o que eu acho. Tem o Freeza, Cell, Majin Buu, o Z, a saga Z. O que acontece? O Freeza consegue destruir o planeta com um dedo. E o Cell, que é mais forte que o Freeza? E o Majin Buu, que é mais forte que o Majin Buu? O Cell consegue, o Majin Buu consegue muito facilmente. Tanto que eles levam o Majin Buu pra um planeta que teoricamente era indestrutível. Teoricamente, né? Sim, eles conseguem destruir o planeta também indestrutível. Mas e o Cell, mano? O Cell, ele consegue, ele sabe a grande faísca do Cell. Por que que ele não destrói, mano? Porque o Cell não quer, o Cell quer cair na porrada de todo mundo. O Cell é porradeiro, é o Yusuke do Dragon Ball Z, cara. Ele quer cair na porrada do pessoal. Mas ele consegue, cara, ele sabe todos os poderes de todo mundo que já teve no Dragon Ball, cara. É, mano, o episódio que o Goku vai virar o Super Saiyajin no Freeza. Mas é inesquecível, viu, velho? É muito foda mesmo, viu, mas ave, mano. E o cara vê só o cabelozinho dele brilhando, mano. O cara, vixe, meu irmão, é agora, tá maluco! Aí quando ele vai virar e entra o plantão da Globo, aí tô gêmeas caindo, aí, vixe, meu irmão. Foi não, mano. Puta que pariu, mano. Globo, eu te odeio! Aí, égua, mano. A HF ficou toda assim. Por favor, mano, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. É de mais de 8 mil! Os 12 Cavaleiros de Ouro, eles são meio vilões, mas é aqueles vilões assim que estão meio controlados, né? Os caras que nem falam do bicho, os caras estão lá na dele, de repente vê um bocado de maluco embaixo da tua casa, mano, tô maluco. É porque assim, o cara é o mestre do santuário, né? É. Ele é abaixo de Atena e que comanda ali. Se ele disser que estão invadindo, os de bronze estão invadindo pra matar a Atena que tá lá em cima, que eles pensam que realmente tá lá, eles não vão deixar passar. É exatamente isso que acontece. O que acontece? O touro percebe, alguns cavaleiros percebem que eles estão realmente indo a um bom propósito, exatamente a defender a Atena. Agora outros vão até o fim, né? Ou os caras estão lá pra fazer o mínimo, né, mano? Isso não faz deles vilões, do mesmo modo, da temporada, pelo menos? Eles estão querendo bem, mas eles estão no papai de vilão. É porque é desenho, mano. até porque se fazer o mínimo, transformasse o cara em vilão, o Joel era o vilão da empresa dele. Agora o que eu acho que lutou na seriedade zona mesmo ali foi o câncer. O câncer ali tava lutando só na seriedade. O coitado era ruim demais, né? Cara, não, mas a Atena tá ali e tal, tu não tá vendo não, hein? Ah, mas eu já sei que a Atena é a doidona lá que tá com a flecha no peito, velho. Mas eu só quero escrotizar, velho. Eu vou aproveitar e mandar achar um rei pro inferno. Isso aí é um vilão massa, mano. Isso aí é um vilão decente. Não, mas logo o nome do cara, mano, acho muito foda, mano. Máscara da Morte, mano. Cara, velho. Ah, quando eu era menino, o maluco, doido, o Shiryu ficou puto, velho. Tem um dragão nas costas dele, pronto, fodeu. Sabe por que que eu acho que o Máscara da Morte, mano, era o cara que tava lutando sério? Ele realmente era o vilão das 12 casas, mano. Porque esse bicho, mano, o cara vê, mano, no final da luta dele contra o Shiryu, mano, que a armadura de ouro recusou o cara, velho. É verdade. Agora eu acho isso uma coisa meio errada. Prestem atenção. Se ele matou várias pessoas inocentes que eles se diziam que eram em prol da... Que ele até diz no episódio. Tem tantas cabeças de pessoas mortas na parede. O que é Máscara da Morte? Sim, são pessoas que estavam no meio da guerra e foram sacrificadas. Como quem diga, pra ele não é nada. Se a armadura de ouro realmente é em prol da justiça, é todas essas pessoas que eles matou, inocentes, crianças e mulheres e tudo, já era pra ter deixado há muito tempo. É porque a armadura veio agora. A armadura veio. É desenho, é porque até pra uma armadura tem limites, né, cara? Assim, não, aí agora tu já escrotizou demais. Pois é. O Virgem também lutou meio na seriedade, né? O Virgem ali. O Virgem ficou só naquela defensiva. Se tu me bater, eu te bato. É, foi basicamente isso. Foi isso. E outra coisa, o Virgem tava meditando. Aí os de bronze burros, igual uma pedra. Aí veio o Shiryu, você e o Shun. Eu bater nele. Porque eu posso. Eu posso? Sabe o que é que eu acho putaria da luta do Shaka, mano, de Virgem, mano? Aí ficaram nessa putaria de, ah, não sei o que, pode deixar o cara abrir o olho, não sei o que. Aí o cara abriu o olho, não aconteceu porra nenhuma, mano. Acontece, aí é que tá o detalhe. Os olhos do cara eram azul, mano. Essa parada. É esverdeado, né? Pois é, mano. Ah, não, mas deixa ele abrir o olho, senão ele vai seduzir, né, cara? É o cara. O Shun é porque assim, ó. O Ikki. O Shun seduz, né? Porque o Ikki realmente era o único que poderia derrotá-lo. O Shaka? Isso. Por quê, mano? Porque é o seguinte, ele morre e volta das cinzas. E quando ele abre os olhos, ele libera todo o cosmo que ele tem no golpe. Todo o cosmo acumulado no golpe. Se for qualquer outro cavaleiro que levasse o golpe, tinha morrido. É foda. A última... Entendeu? Aí o Ikki, ele perde todos os sentidos. Ele planeja isso desde o começo, sabe que não tem como ganhar dele. Perde todos os sentidos e faz com que fosse uma espada de dois gumes. Ele perde todos os sentidos pra ficar, entre aspas, parecido com o Shaka, pra o cosmo deles aumentar. Mas pera aí, mas tu tá dizendo que essa jogada aí do Ikki foi planejada, mano? Foi planejado, foi. No episódio tem dizendo. É sim, e tu acha que o Shiryu se cega toda a vida por quê? Pra ficar mais forte, cara. Ele ganha. Os cavaleiros, quando estão cegos, eles ganham cosmo, cara. É porque é desenho. Só. E né, tem um invejoso no meio, mano, o Yoga, mano. Ainda ele cega só um olho pra ficar equilibrado, né? Eu quero ficar só um pouquinho mais forte, só um pouquinho. Só meio forte, né? Agora a escrotização é o. Quando eles chegam na casa do Mu, né, mano? Que o Mu olha assim, vixe, mano, as armaduras estão quebradas, ó. Aí só o Shiryu os tremendo todinho. Fica, vixe. Rapaz, não, mano, o Shiryu assim. É o que não passou pela cabeça do Shiryu, né, naquela hora. Não é, mas... Agora a putaria também é antes do Virgem, mano, na casa de Leão, né? O Seiya chega assim, é bicho, velho. O Leão aí é chapa, brother, né, não sei o quê. Aí chega lá, o cara tá dominado, velho. Leva um pau, mano, violento, mano, do cara, velho. Me borda a luz, é mais rápido que o segundo da luz, né? É, eu nunca vou esquecer dessa fala, cara. Primeiro vez que ele enfrenta esse baitola, cara, que ele vai usar a armadura de ouro. Não sei se vocês lembram, ele fala, minha velocidade da luz é mais rápido que a sua velocidade da luz, cara. As duas velocidades. Gênios, né? Ah, o Bala vai dizer assim, isso é desenho, mano. Não é física, não. Mas é, mas pode dizer que é foda. Mas tem se debatendo todinho no túmulo dele. Malditos japoneses. O cara que tinha capacidade de parar todo mundo era o Escorpião, né, mano? Não parou porque não quis, né? O Escorpião ali, ele poderia... Ele ia matar o Yoga. Mataria todo mundo, mas tá doido. Meu amigo, ia matar o Yoga, ou o Leão ia matar o Seiya, talvez. Capricórnio, não. Ele trouxe o Shiryu, chutou pra baixo, né? Isso aí ia morrer também. Agora tu vê, mano, os Cavaleiros de Ouro, mano, eles realmente perderam ali aquela batalha porque tava na dúvida mesmo. Porque se tu vê na saga de Hades, mano, os caras são... Não deixam mesmo os caras passar nem a pau, velho. Não, é assim. Eles realmente são os mais poderosos entre todas as 88 constelações. São os 12 mais poderosos, entre aspas. Aí com a Máscara da Morte e o Peixes, que são os bosta. É, quando os de bronze estavam subindo pra salvar a Atena, eles estavam com pró de alguma coisa, entendeu? Eles estavam querendo salvar ela. Eles estavam com alguma coisa em mente... Fazer o possível e impossível. Não importa se você é de bronze, de plástico, papelão, ouro. Se você levar o seu cosmo ao máximo, se você é uma determinação, você querendo mesmo, você fica com poder equivalente ao de ouro. O Bala falou agora, ficou até emocionado. Mas olha... Mas não existe pra mim vilão melhor do que o Saga. Saga de Gêmeos, né? Saga de Gêmeos. Marra! Não, mas o dublador do cara é muito foda, mas puta que pariu. Mas não vejo nada de fantástico no Saga, não, ó, mano. É o melhor. Agora o que eu acho engraçado é assim: ele chega e nunca passarão por touro. Aí pronto, passa por touro, nunca passarão por câncer. O cara é muito. Chegaram em Leão, a força da pata do rugido, nunca passaram. Porra, passaram, agora é virgem. É, o cara é muito crédulo, né, mano? Ele acredita até a última casa. Ele não, deve ser brasileiro, viu, mano? É uma característica do bom líder, viu, mano? Tem que acreditar mesmo, viu? É brasileiro, mano. Nunca dizer. É mesmo, né, cara? Ele, com o Seiya na frente dele, é uma imaginação! Can't remember. Hasta la vista, baby.